ter amor no coração é a coisa que mais importa. Existe alguém que me amou primeiro, que se entregou como um cordeiro, venceu como um guerreiro. E hoje eu guardo dentro do meu coração a sua palavra, o seu amor e a minha gratidão. Corrompida, Senhor. Essa humanidade que peca contra o seu nome, Deus. Obrigada pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, que se renova a cada manhã. Nós queremos te adorar, Deus, bendizer o teu nome por tudo que o Senhor foi, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor ainda vai fazer pelas nossas vidas. Não há outro além de ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, oh.